receba agora esta canção que lhe ofereço de todo o coração. Aqui nesta letra acompanha todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha dor, toda a alegria, todo o dissabor. Senhor, tu és minha vida, razão de todo meu viver, e eu a ti, Senhor, serei. Nem a fome, nem a grande morte poderá nos separar, porque em meu coração tu sempre estarás. Momento, grande mundo, sinto compaixão das pobres almas que estão perdidas. Nesta canção quero lhe pedir com muito amor, tenha piedade, queira por favor trazer para ti, ó meu bom Senhor. Senhor, tu és minha vida, razão de todo meu viver, fiel a ti, Senhor.